nos abençoar. Cantemos nos contentes a Deus em puro louvor. Glórias e glórias a Deus, pois Ele é o Senhor. Muito